bola na área. 47, todo mundo pra cima do goleiro. Olha a cobrança, quem sabe agora, Roque Júnior. Do segundo tempo, no limite de tempo do juiz, na jogada que mais funcionou o jogo todo, a bola aérea, Roque Júnior subiu, meteu a cabeça, não deu pro goleiro Caleiro. A galera vibra, grita, porque ela quer festejar com o futebol brasileiro, não tá suportando, era um futebolzinho que tá sendo apresentado. Ali vibrou o Santino, Roque Júnior pede pra torcida gritar, um para o Brasil, o zero pra Colômbia. A torcida se divide agora entre apoio, entre vaia, porque o torcedor ainda está insatisfeito. Mas a verdade é que se salva a seleção brasileira, vai conseguir um resultado importante no finalzinho. Termina o jogo aqui no Morumbi.